A sabedoria edifica a casa. E então o entendimento constrói suas várias dependências. Provérbios, capítulo 24, o verso 3 e 4. Esse texto da palavra de Deus, nós estamos aqui para transmitir a palavra, a mensagem aos nossos milhares de ouvintes, e quero cumprimentá-los a todos com a paz do Senhor Jesus. As orações dessa semana, a alegria da igreja, a mobilização dos jovens, dos adolescentes, das crianças, tudo que Deus está fazendo no seio da igreja, com os corais, com os grupos, o avivamento que nós vivemos no final de semana, as congregações superlotadas de crentes, os irmãos nos trazendo notícia, aquilo que Deus está fazendo nos bairros. E agora, logo mais, na sexta-feira, grande culto da vitória em nosso tempo. É claro que hoje à noite nós estaremos ali no templo ministrando a palavra. E o assunto que nós estamos tratando é do capítulo 5 do livro de Atos dos Apóstolos. No sábado, ali no bairro Atlântico, Pastor Elvio, Departamento Círculo de Oração, nós iniciamos o trabalho. O pregador Ricardo Goulart, que vai estar ministrando no sábado no bairro Atlântico. No domingo de manhã, no bairro Atlântico, ao meio-dia, estaremos ali juntos para aquele momento de confraternização. E logo mais à tarde, o encerramento, e à noite de domingo, dia 17, nós estaremos dando a abertura do grande congresso. Congresso de Missões. Missões, ela ferve no meu coração, na alma pentecostal, porque realmente é algo extraordinário. E eu quero desde já que você coloque na tua agenda, de 17 a 24, a grande semana missionária. Ouça agora uma palavra de fé com o pastor Geraldino Silva. O maior desafio de um homem é fazer sua esposa feliz. Difícil. E nessa semana nós estamos entrando falando sobre família. Ontem nós ministramos sobre que o quadro mais belo é a família. E hoje eu aprofundo esse assunto. O maior desafio não é ter um curso superior. E você sabe que está fazendo curso, estudando, está indo para faculdade. Trabalha o dia todo, chega à noite, vai, volta. É árdua a batalha, mas esse não é o maior desafio. O desafio maior não é ter uma casa. Isso, com dificuldades, com todas as benécias que hoje é proporcionada até pelos governos, pelos incentivos das próprias prefeituras e do governo a nível de Brasil, não é tão difícil ter uma casa. O maior desafio não é ter um carro novo. Carro, vai numa loja e você consegue. Agora, o maior desafio é fazer uma mulher feliz. É você não se importar com a crítica, se ela é verdadeira ou não. É você, homem, você, mulher, deixar de lado se é uma injustiça ou se alguma coisa lhe irrita. O maior desafio é você administrar se a pessoa, às vezes, é uma pessoa ignorante? Ou ela sorri? Se o sorriso é justo ou é crítico? Aprenda a administrar estas pequenas coisas. Esses desafios precisam ser trabalhados dentro do lar. E você, homem que me ouve, é convidado para tomar essa posição dentro do teu lar, dentro do teu casamento. Você precisa desenvolver esse relacionamento de conquista. O homem foi criado para ser terno e compreensivo com a sua esposa. Lá em Pedro 13:7, Jesus é o exemplo daquele esposo, marido íntimo. Ele ama a sua noiva de forma ilimitada. É fácil para nós corresponder o seu amor. Amados, precisamos eliminar da nossa vida diária tudo aquilo que muitas vezes queremos para nós. Ou então usamos dizer, eu vou ser feliz primeiro. Deus, Ele quer ver as conquistas dentro de um lar, não só no lado externo, como nós citamos. Um curso é difícil? É um desafio? É. Ter uma casa, uma boa casa, é um desafio? É. Ter um carro novo, mas são coisas que se vê de fora. Agora você ser desafiado a fazer a tua esposa feliz, os teus filhos felizes, você perder para ganhar, você ter a sabedoria de transformar um ambiente até muitas vezes ruim e ele se tornar bom com a tua presença, isso é um desafio muito grande. E Deus te coloca nessa função. E nesta manhã é esta palavra que eu trago para o teu coração. Procure, de todas as formas, a trazer alegria para dentro da tua casa e para dentro do teu lar. Minha casa será reconhecida como um lugar de milagre e oração. Onde Jesus tem prazer. Eu quero, nesse momento, orar com você. Deus e amado Pai, nós estamos na Tua presença nesta hora, orando e pedindo, Senhor, que esse desafio que nesta manhã nós abordamos aqui, do homem tornar a sua esposa feliz. Nós sabemos que no período do noivado, do casamento, nos primeiros anos, parece ser tudo mais fáceis. Mas Deus, nós queremos que a Tua presença na vida dessa família, este homem, essa mulher, possa produzir uma sabedoria divina. Ó Pai, que a despeito dos bens materiais que possamos adquirir, possamos, ó Deus, possuir, nós possamos aprender com a Tua palavra. Ó Deus, que essas coisas periféricas à nossa vida, elas são importantes, mas nada suplanta o amor. Esse desafio de transformar, às vezes, os momentos difíceis em bons momentos, os momentos tristes em alegrias, as lutas se tornarem vencidas, se transformarem em bênção. Senhor, dá sabedoria do alto que nós possamos adquirir cada manhã, cada dia. E nesta hora, Senhor, aonde quer que alguém esteja me ouvindo, que está dizendo, como posso fazer isso? Dá sabedoria para esse homem e traz para ele, Senhor, um novo momento para a sua vida. Em o nome de Jesus nós oramos, agora e sempre. Amém e amém.